Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria observar aqui uma coisa que eu tenho notado já faz algum tempo. É o seguinte: circulam pela internet, sobretudo pelo Facebook, inumeráveis discussões aparentemente filosóficas que no fundo não passam de defeitos de percepção ou defeitos de inteligência daquela lista de 28 itens elaborada pelo professor Robin Feuerstein. Sobretudo a dificuldade, a mais constante é a dificuldade de lidar com mais de duas variáveis ao mesmo tempo. Isso é sem dúvida uma deficiência de inteligência, e a gente observa isso praticamente em toda parte no Brasil hoje, sobretudo nas pessoas que mais ousadamente opinam e julgam. Então, isso não é uma não chega a ser uma divergência de opiniões. Você pode, para ter uma divergência de opiniões, é necessário que haja um objeto e esse objeto seja igualmente percebido por dois lados, de maneiras antagônicas, o que pode, em geral, evidenciar uma contradição inerente ao próprio objeto, de modo que um vê por um lado, outro vê por outro, e isso é inteiramente natural que aconteça entre pessoas inteligentes. Mas o que acontece no Brasil é realmente a incapacidade de perceber as coisas, mesmo coisas elementares, mesmo simples objetos dos sentidos, as pessoas não percebem direito. Quanto mais confuso então a coisa não se torna, quando você vai para conceitos abstratos que teoricamente deveriam abranger dentro de si uma imensa variedade de fenômenos, né? Isso é. E, evidentemente, as pessoas que são assim, elas quando leem uma palavra, elas dão o sentido dicionarizado e já reagem imediatamente, sem ter em conta que a gente está se referindo, vamos dizer, a fenômenos do mundo real, que tem uma grande complexidade e que às vezes somos obrigados a usar uma palavra de emprego corrente, que não é muito exata, mas contando com a inteligência dos ouvintes e leitores que saberão mais ou menos a que nós estamos nos referindo. Né? Aquele caso, por exemplo, do rapaz lá da Carta Capital, o Leandro Dias, né, que ele, por um lado, diz que o comunismo não existe mais, o comunismo foi uma bela porcaria, não existe mais, e por isso mesmo nós devemos dar todo o nosso apoio aos partidos de esquerda que apoiaram o comunismo durante todo o tempo. Quer dizer, se o comunismo era tão ruim que se autodestruiu, por assim dizer, então aqueles que o apoiaram devem ser imediatamente escorraçados da política, como foram escorraçados os nazistas. Para mim é a coisa mais óbvia do mundo. Mas, porém, mais adiante eu vi que ele tinha uma certa dificuldade com a palavra comunista. Ele acreditava que o comunismo é um sujeito que defende um tipo de regime, a estatização completa dos meios de produção. Falou: olha, a estatização completa dos meios de produção não aconteceu na União Soviética e não acontecerá jamais, porque ela é impossível, ela é matematicamente impossível, como já demonstrou von Mises em 1923, né, no livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Isso nunca aconteceu na Rússia. Na Rússia, pelo menos 50% da economia era economia privada clandestina. E daí mesmo que surge, no dia seguinte da queda oficial do comunismo, aparecem milionários para tudo quanto é lado. É claro que desses milionários, uma parte foi gente que levou dinheiro da KGB e se improvisou como capitalista do dia para a noite. Mas uma boa parte era gente que já existia. Existe até um livro, esqueci o nome da autora, acho Liliana, não sei das quantas, que chama A Economia Soviética da Troca de Favores. Que era, de fato, era uma descrição de um capitalismo ilegal que esteve vigente na União Soviética durante todo esse tempo. Mas como é que eu posso esperar que o indivíduo apreenda, né, o conceito de comunismo, de socialismo, pela variedade de fenômenos que estão atrás, tá certo? Se nem quando se trata de puras analogias entre objetos físicos, as pessoas conseguem fazer. Isso eu observo, por exemplo, eu coloquei no Facebook, eu vou ler aqui para vocês, não sei se todos leram, né? Uma observação sobre um rapaz chamado Guilherme Tomichio, que todo conhecimento, ensina Suzanne K. Langer, começa com alguma analogia. A capacidade de fazer analogias é inata no ser humano. Sem ela, seria impossível aprender a falar. mas essa capacidade pode ser destruída por uma educação que sufoque o senso natural de semelhança e diferença, substituindo-o por estereótipos imantados de valor emotivo, que desencadeiem imediatamente uma reação psíquica, sem passar pela referência às percepções reais. Isso é endêmico na educação brasileira, a qual ensina, por exemplo, que uma aparência de vagina construída cirurgicamente num homem é uma vagina, donde a exigência de que aceitemos os transexuais operados como se fossem realmente mulheres. O senso natural da forma, que é todo baseado na distinção, articulação de todos e partes, sabe que uma vagina não existe como tal fora do sistema reprodutor feminino, no qual desempenha uma função específica, assim como uma boca não é uma boca se for apenas uma aparência, sem nenhuma conexão com o restante do aparelho digestivo. Quer dizer, uma boca que não mastigue, nem engula, nem faça parte do processo digestivo, não é uma boca, evidentemente é uma aparência, é uma imitação de boca. Porém, tendo em vista, vamos dizer, a suscetibilidade de um certo grupo social, então se ensina às pessoas que tem que aceitar que o sujeito é mulher mesmo, tá entendendo? Então, coisas desse tipo vão destruindo nas pessoas o senso imediato da percepção das formas. Uma coisa, eu me lembro que anos atrás eu tive uma discussão com aí um antropólogo que dizia que a gente associar, por exemplo, a cor negra, né, a tudo que é ruim, sinistro, né, é uma expressão de racismo. Daí eu mostrei para ele, falei, olha, aqui está aqui o simbolismo na cor negra, da cor negra na cultura iorubá, na África, é exatamente o mesmo, porque isso é uma percepção universal. Qualquer pessoa é capaz de perceber a diferença entre a claridade e a escuridão. E naturalmente, os sentimentos, as emoções, as reações que essas duas situações nos evocam são claramente universais. Se você, por exemplo, se você quer procurar um caminho no meio da mata, você prefere fazer isso de dia do que de noite. Qualquer imbecil faz isso, qualquer bicho faz isso, né? Porém, se essas percepções básicas, fundamentais e universais são encobertas por estereótipos ou por valorações artificiais, tal, você bloqueia no indivíduo a percepção dessas coisas, né? E isso é exatamente o que aconteceu com este rapaz aqui, o Tomichio. Induzido por educadores mal intencionados a aceitar analogias forçadas, um estudante pode chegar a perder totalmente o senso das analogias, ao ponto de produzir comparações imbecis como esta, que está muito próxima do retardo mental. Aspas. O senhor está querendo fazer uma crítica a mim. Então ele diz o seguinte: lógica olavesca. Padrão é uma coisa imaterial. Therefore, portanto, a personalidade e a consciência não residem em um objeto físico e material, mas em algo imaterial e espiritual. Analogamente, como a placa-mãe do computador tem um padrão, só podemos concluir que o computador é um objeto espiritual dotado de alma. Ou seja, do fato de que duas coisas são igualmente imateriais, ele conclui que são a mesma. Que é uma coisa que nenhuma criança faz esse erro espontaneamente, né? Essa comparação, feita com aquele sentimento de superioridade infinita com que geralmente os imbecis opinam sobre o que não entendem, aparece na parte de Guilherme Tomichio, um estudante da Universidade Federal de São Carlos e membro, ao que parece, de uma tal sociedade racionalista. Qualquer pessoa normal percebe que uma placa-mãe tem forma e padrão de placa-mãe e não de alma humana. O que eu estou dizendo é o seguinte: a alma é uma forma imaterial. Aliás, eu dificilmente usei aí a palavra alma nesse contexto, tá certo? Mas, de qualquer modo, tomei como definição de alma aquela do Aristóteles. A alma é a forma da identidade corporal. Se o corpo é destruído, esta identidade, esta forma permanece, ela não é destruída. Do mesmo modo que a placa-mãe tem um esquema, uma forma, um padrão. E se ela for destruída, esse padrão não é destruído, tanto que você pode fazer uma outra placa-mãe com o mesmo padrão. Não é isso? Se não fosse assim, a destruição de um computador subentenderia a destruição de todo o software que está nele. Quando, na verdade, esse software pode estar num outro computador, ser copiado num outro computador. Então, vamos dizer, uma coisa é você perceber a forma humana e outra coisa é você perceber a forma de uma placa-mãe. As formas são igualmente imateriais, porque forma ou padrão é imaterial. Hã? Quer dizer, será que o sujeito não aprendeu aritmética elementar? Não é isso? Na aritmética elementar, você entende que as relações e proporções independem da materialidade dos elementos que as exemplificam. Então, portanto, se aqui tem duas bolinhas, ali tem outras duas bolinhas, eu somo e dá quatro. E continuaria dando quatro se não tivesse bolinha nenhuma. Isso é uma coisa que qualquer pessoa tem que perceber instintivamente. Não deveria ser preciso ensinar. Por que que hoje em dia é preciso ensinar isto a pessoas que estão na universidade e se metem em discussões filosóficas? É preciso ensinar isso porque elas foram alfabetizadas pelo método socioconstrutivista, que fala na construção do conhecimento antes de falar em percepção da realidade. Né? Então, existe hoje toda uma tendência universal no sentido idealista, de dizer que tudo o que existe são as nossas percepções. Tudo que a mente é a substância de tudo quanto existe. Mas esta palavra mente é entendida num sentido totalmente subjetivo, quer dizer, a mente do indivíduo, né? Então, daí vem coisas como aquelas mencionadas pelo professor Goswami na sua entrevista no Roda Viva, como o filme O Segredo e outros filmes que enfatizam isso aí, quer dizer que a mente tem um poder sobre a matéria. Não é isso? Eu digo, bom, se tudo fosse constituído só de mente, tá certo? Então você não sairia do universo mental em hipótese alguma. E, além disso, não poderia haver outras mentes a não ser a sua. Não é isso? Agora, essa corrente idealista, ela vem junto e ela é uma espécie de irmã gêmea da corrente materialista que diz que tudo está no cérebro. Portanto, a estrutura do mundo está no cérebro. A pergunta mais óbvia é a seguinte: mas em qual cérebro? O meu ou o seu? Hã? Isso quer dizer, o seu cérebro existe e ele produz um mundo? Ou você e o seu cérebro juntos são apenas, vamos dizer, uma imagem que o meu cérebro criou? Então, a simples existência de vários cérebros já provam que a essência do processo cognitivo não pode ser explicada só pelo cérebro. O cérebro tem que ter algo que ele conheça, e esse algo que ele conheça inclui outros seres humanos que também têm cérebros. Quer dizer, por que deveria ser? Às vezes eu fico perplexo com isso. Por que que é preciso ensinar isto? Quando isto não é uma divergência filosófica, isso é um erro de percepção, né? É uma falta de inteligência apenas. Então, é por isso que desde o começo do curso eu insisti num ponto que está aqui na página 37 da. As primeiras cinco aulas deste curso vão ser publicadas como livro. E eu estou aqui fazendo algumas breves correçõezinhas. Mas tem uma parte que diz o seguinte. Eu estava explicando a questão do exercício do necrológio. Outro aspecto central para o êxito do exercício é adquirir instrumentos verbais e expressivos suficientes que habilitem o sujeito a descrever para si próprio seus estados interiores e suas experiências. Para aqueles que leram meu livro sobre a teoria dos quatro discursos, Aristóteles e Nova Perspectiva, deve ter ficado claro que todo conhecimento humano começa primeiro como percepção, depois como memória e imaginação, e só depois se estabelecem conceitos verbalizáveis sobre os quais é possível raciocinar. O conhecimento implica uma série de conversões de uma coisa em outra. Isso quer dizer, existe naturalmente o processo abstrativo, tal como descrito mais ou menos por Aristóteles, pelo qual, vamos dizer, os seus cinco sentidos apreendem, vamos dizer, os sinais que vêm de um objeto qualquer, pois uma imagem esquemática deste objeto se conserva na memória, quer dizer, você esquece as transformações reais pelas quais o objeto está passando e conserva só o que lhe parece ser o esquema permanente daquele objeto. Por exemplo, o gato pode estar deitado, sentado, correndo, comendo, fazendo qualquer outra coisa, mas você conserva na memória uma forma esquemática, um esquema chamado esquema fático, esquema do fato, tá certo? E você raciocina sobre ele. Então você vai formar o conceito de gato expressando nesta imagem o que que caracteriza a sua permanência, o que que define os seus elementos permanentes. Quer dizer, o esquema fático ele já é permanente, você o repete. Quer dizer, você é capaz de lembrar a figura do gato, a figura esquemática de gato, e você é capaz de reconhecer esta mesma figura em outros gatos. Eis aí a importância da analogia, porque a analogia é uma mistura de semelhança e diferença. Se você não fosse capaz disso, então cada novo gato que aparecesse seria uma criatura totalmente diferente da outra e você não reconheceria gato algum. Quer dizer, você não teria o conceito da espécie gato, você teria apenas uma infinidade de figuras, tá certo? Totalmente diferentes, incomparáveis e caóticas. Nós sabemos que este processo de abstração não é apenas algo que se passa no nosso cérebro, mas que tem uma relação com o objeto em si. Por que é que eu sei disto? Porque quando eu faço essa abstração da espécie gato, eu estou repetindo mentalmente o processo de geração de outro gato. Quer dizer, o gato nasce de outro gato. Ou uma gata. Não é isso? Ele não nasce de uma tartaruga, de um abacaxi. Tá certo? Então, a noção de espécie não é apenas a de semelhanças externas entre várias coisas, que por semelhanças podem ser casuais e você pode criar uma espécie inexistente. Mas, em geral, quando você pega a noção de espécie, você está indo até a raiz do modo de ser daquele ente. Não é isto? Então, isso não se refere somente a objetos da natureza. Se eu pego, apreendo, por exemplo, o conceito de livro, né? Eu não é só uma forma externa. Aqui tem um livro grande e aqui tem outro pequeno. Não é só isto. O conceito de livro implica que alguém o escreveu e que, depois de escrever, ele teve que passar por todo um processo industrial complexo de produção para chegar aí. Então, existe uma conexão entre, vamos dizer, o software e o hardware, quer dizer, entre os conteúdos mentais que o sujeito escreveu e a produção do livro. Tem que haver, ao mesmo tempo, uma continuidade, uma diferença entre uma coisa e outra. Portanto, o conceito de livro não é só de semelhança entre objetos, mas diz algo da origem, da raiz, do modo de ser, tá certo? No instante em que você criou o esquema fático, ou seja, que você é capaz de repetir a imagem na sua mente, você já tem implicitamente toda essa percepção. Mas agora você precisa verbalizá-la. E aí que começa o problema. Vejam, por exemplo, se nós não tivéssemos a capacidade de analogia, nós não conseguiríamos distinguir entre um gato e dois gatos. O sujeito não é capaz de contar até dois. Então está muito mal, evidentemente. Mas, para eu contar até dois, eu preciso conseguir fazer a analogia entre um gato e outro ser da mesma espécie. E distingui-los numericamente, ao mesmo tempo que os estou articulando pela forma comum que está num e está no outro. Embora eles possam estar em posições diversas, fazendo coisas diferentes. Um gato está dormindo, outro está acordado, e assim por diante. Então, este treinamento de percepção e de distinção e de memorização. Isso começa no instante que você nasce, e é um aprendizado muito primitivo, vamos dizer, que vem todo da sua infância, tá certo? Porém, acontece que se você não consegue verbalizar esses conteúdos, então você só pode pensar por imagens. E as imagens não são transmissíveis, ou são dificilmente transmissíveis. Por exemplo, se em vez de você poder dizer a palavra gato, você tiver, toda vez que você quer se referir a esse bicho, você tem que desenhar um gato. A primeira conversa não teria terminado ainda. Então, se o sujeito falar gato, banana, árvore, etc., etc., ele vai ter que desenhar tudo isso, não é possível. Você vê que, embora existam algumas línguas onde a escrita é ideográfica, quer dizer, onde ela representa esquematicamente o objeto, a função do ideograma vai infinitamente além da função de um desenho. O ideograma condensa toda uma interpretação e essa interpretação, por uma vez, se articula com outra para formar um vocabulário, formar um alfabeto e um vocabulário. Não é isso? Então, você vê que em época nenhuma da espécie humana a comunicação foi inteiramente ideográfica. Isso simplesmente não seria possível. Não é isso? Então, é absolutamente necessário passar da imagem, vamos dizer, ao seu conceito. E a passagem da imagem ao conceito se faz através da palavra. É isto? E a palavra, a primeira palavra, vocês devem se lembrar, talvez alguns se lembrem do texto que nós lemos do André Marc, no livro Psicologia Reflexiva, em que ele lembrava aquela menina cega, surda e muda, absolutamente incomunicável, que um dia aprende a sua primeira palavra, aprende o seu primeiro signo. E ela, a cena é exatamente esta. Ela tinha uma freira que cuidava dela o dia inteiro, porque ela não conseguia se vestir, nem comer, nem coisa nenhuma. E um dia a freira pega a menina pega uma faca na mão, e a freira, evidentemente, toma a faca dela, e a menina começa a espernear e chorar. E daí a freira entendeu que ela queria a faca de volta, e ela pegou, fez um sinal assim na mão da menina. A menina imitou, fez o mesmo sinal, e daí a freira entregou a faca de volta para ela. Então ela tinha aí o seu primeiro signo. Isto aqui significa faca. Mas significa só faca? Significa só objeto? Não. Hã? Significa uma intenção que eu tenho com relação à faca. E significa um uso que eu posso fazer dela. E assim por diante. Quer dizer, o primeiro signo já tem uma constelação de significados que vai muito além da mera figura física do objeto. Não é isto? Então, o processo de verbalização, isso é, de receber, aprender e criar signos para você poder se comunicar, ele tem que acompanhar de muito perto a sua percepção das coisas. Quer dizer, você tem que aprender a dizer o que você vê, o que você toca, o que você sente, o que você quer, etc, etc, etc. E isso aí realmente não é fácil. Não é isso? Então, se você, nesse aprendizado, você começa a introduzir outras variáveis que não fazem parte natural desse processo natural, mas que refletem uma segunda intenção do educador. Quer dizer, ele quer formar a sua mente de uma determinada maneira. Não é isso? Então a coisa pode se complicar de tal modo que se torna impossível você dizer exatamente o que você está percebendo. Isso quer dizer que os signos aprendidos e convencionais passados na educação vão se superpor aos signos elementares que designam objetos, estados, sentimentos, etc, etc. E daí, meu filho, não tem mais jeito. É claro que essa dificuldade ela vai aparecer mais tarde sob a forma de dúvidas filosóficas ou de objeções filosóficas que você faz a isso, aquilo. Porém, será quase impossível fazer o indivíduo retornar à percepção normal. Quer dizer, não é possível realmente você estar discutindo com o sujeito e estar restaurando a inteligência dele ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tivesse que educar uma criança, né, e ao mesmo tempo discutir com ela o processo educacional que ela está sofrendo, você entraria num loop e a coisa ia parar na mesma hora. Mas é praticamente isso que se faz no método socioconstrutivista. Então, vamos seguir aqui. Qualquer pessoa normal percebe que uma placa-mãe tem forma e padrão de placa-mãe e não de alma humana. Portanto, que ela só pode subsistir à destruição da placa-mãe enquanto forma de placa-mãe. Ó, a forma de placa-mãe implica o dom da fala, implica a capacidade de juízo moral, implica a responsabilidade jurídica, não implica nada daquilo que distingue o ser humano. Portanto, ela sobrevive como placa-mãe. Essa seria a forma de imortalidade de uma placa-mãe, como, aliás, é a forma de imortalidade de qualquer coisa. Eu já expliquei para vocês aqui que no plano da eternidade, nada entra nem sai, tudo sempre esteve lá. Tá certo? E que tudo aquilo que entrou no ser, que entrou na existência por um segundo, tá certo? Não pode sair da existência e voltar ao nada. Ela pode cessar de existir num determinado plano espaço-temporal, tá certo? Mas ela não pode voltar a ser um nada. Por quê? Porque o nada nunca existiu. E aquilo que existiu não pode ser um nada. Se parece com o nada, porque não está presente. Ele sai da presença e não do ser. Essa distinção é fundamental. Não é isso? Então, a totalidade do que existe, totalidade eterna do que existe, só está presente para Deus. Isso supõe, vamos dizer, uma consciência infinita, tá certo? E eterna. Então, para uma consciência infinita e eterna, tudo está eternamente presente. Por isso mesmo que Boécio definia a eternidade como a posse plena e atual de todos os seus momentos. Agora, momento para nós é precisamente aquilo que passa. Tá certo? Nós não temos a posse plena de todos os momentos, nós só temos a posse do momento que está presente. Então, no plano da eternidade, nada acabou nunca, nem vai acabar jamais. Quer dizer, um vento que sacode uma folhinha por um segundo, ele entrou no plano do ser, isso aconteceu, isso nunca mais será um nada. Portanto, do ponto de vista da consciência universal, aquilo está presente como qualquer outra coisa, está presente como a Batalha de Waterloo ou a queda do Muro de Berlim, tá certo? Ou o que eu estou falando agora, tá certo? Então, veja, a noção de eternidade, ela pode ser muito difícil para algumas pessoas pegarem, tá certo? É difícil para todas as pessoas, não é uma noção fácil. Porém, para o indivíduo que tem essas deficiências aqui, o sujeito não consegue pegar nem mesmo a noção de forma. Ele não consegue distinguir uma forma de uma matéria. Não é isso? Então, quer dizer, qualquer objeto industrial que é feito em série, são vários objetos feitos com vários pedaços de matéria que têm a mesma forma. Aqui, uma latinha de Coca-Cola é igual a outra latinha de Coca-Cola. É igual a outra, a outra, a outra, a outra, a outra. Então, eu entendo que existe uma forma que é idêntica, mas que os fragmentos de matéria na qual essa forma foi incorporada não são o mesmo, eles estão separados espacialmente, né? Mas pertencem à mesma espécie, são objetos da mesma espécie, porque têm a mesma forma. Você vê por este parágrafo aqui que a noção de este indivíduo não consegue pegar a noção de forma. E justamente por não conseguir, ele quer discutir, porque tudo lhe parece um paradoxo. Tudo que não esteja na mente dele mesmo vai lhe parecer um paradoxo. Ou seja, o indivíduo não está entendendo nada e por isso mesmo ele pode discutir tudo. Mas este não é um caso, são milhares. Se não fosse, eu não ia perder meu tempo a falar de um cara que eu nem sei quem é, que é esse Guilherme Tomichio, né? Mas o mesmo defeito que você vê aqui, você observa no Leandro Dias, né? Você observa no, no, no. Essa discussão que acabou de surgir aí sobre a questão da admiração. É um admiro com restrições. Eu falo, não é possível admirar com restrições. Você está querendo dizer aprovar com restrições. Isso é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, você concorda com tudo que o cara disse? Eu concordo em parte, né? A outra parte eu não concordo. Agora, a admiração com restrições não é uma admiração. Porque admirar não é você julgar, é você valorizar, né? Então, a admiração é sempre irrestrita, por quê? Ela não precisa ser restringida porque ela é limitada por sua própria natureza. Ou seja, você não admira todas as pessoas com a mesma intensidade. Você não dá o mesmo valor a todos. Então, toda admiração que você tem por uma pessoa, ela tem um limite natural. Qual é o limite natural? É a admiração que você tem por outra pessoa melhor ou maior. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, eu admiro o Felipe Moura Brasil e eu admiro Shakespeare. Nos dois casos, sem restrição nenhuma. Ou seja, a admiração vem sem nenhuma crítica. Eu não estou vendo nenhum defeito em um e no outro. Apenas existe admiração maior e menor, mas não com restrições. Quando na hora que você começa a fazer restrições, você saiu do campo da admiração e você passou para o campo do julgamento. E se você está julgando, você é o juiz. E o juiz está naturalmente numa posição superior ao julgado. Então não é possível você julgar o sujeito e admirá-lo ao mesmo tempo e sob a mesma clave. Isto deveria também ser uma coisa de percepção instintiva. Eu até dei o exemplo, por exemplo, o sujeito gosta, você gosta da sua mulher? Gosto. Você gosta do seu gato? Gosto. Tem alguma restrição à mulher? Não. Tem alguma restrição ao gato? Não. Isso quer dizer que você vai para a cama com o gato e dá uma cuia de leite, deixa uma cuia de leite no chão da cozinha para a mulher? Não, você não vai fazer essa confusão. Você não precisa ver nenhum defeito no gato, nem na mulher, né? Você trata o gato como gato e trata a mulher como mulher. Não que eles tenham algum defeito, né? Ou algo a ser criticado neles, né? Ah, eu só não vou para a cama com esse gato porque ele está sem rabo, ele quebrou o rabo. É isso? É? Então, se não fosse isso, eu iria para a cama com ela e deixava a mulher tomando leite no chão da cozinha. É assim? Ninguém pensa assim. Portanto, existe, vamos dizer, uma distinção natural entre vamos dizer, a clave admirar e desprezar e a clave aprovar ou desaprovar, que é uma clave de julgamento. Isso não deveria ser espontâneo? As pessoas não deveriam perceber isso instintivamente? É claro que sim. Senão está confundindo dois planos. Não é isso? Então, o limite da admiração não é um defeito que você veja na pessoa, né? é uma gradação que existe entre ela e outras pessoas maiores. Então, admirar também não quer dizer um amor pessoal. Eu posso dizer, por exemplo, que eu admiro certos santos da igreja, mas eu não os amo, porque eles não têm uma presença pessoal ainda para mim. Quando tiverem, quando pode dizer que eu amo Santo Agostinho, porque fiquei lendo Santo Agostinho, e sei um monte de coisa de Santo Agostinho, ele é uma presença para mim. Mas, por exemplo, se eu falo, sei lá, São Jerônimo, sei pouco sei de São Jerônimo, não sei que ele traduziu a Bíblia, né? Então eu não posso amá-lo pessoalmente, está entendendo? Mas, no entanto, eu admiro os dois. Porque são santos da igreja, né? Então, quer dizer, existem várias emoções que são, vamos dizer, de admiração, de amor, de devoção, de dedicação, de atenção, etc. Essas coisas não deveriam ser confundidas. Mas o sujeito que não sabe essa distinção, então, ele não se conhece a si mesmo, ele não tem autoridade para falar dele mesmo, que é o estado mais primitivo da burrice que você pode imaginar. Mas isso na sociedade brasileira virou endêmico. Isso não aparece só no Facebook, isso aparece em artigos de jornal, aparece em aulas de universidade, o tempo todo. Agora, você imagina quando você não está discutindo, assim, placa-mãe, né? Quando você está discutindo socialismo, capitalismo, marxismo cultural, etc, etc. Bom, aí o negócio virou uma confusão dos demônios, e não é possível desfazer a confusão. Por quê? Porque você está falando com um interlocutor inepto. E nenhum discurso pode infundir capacidade no seu interlocutor. Para isso você precisaria educá-lo, mas para educá-lo, precisaria que ele deixasse você educar. Uma criança, você não, criança recém-nascida, você não pede autorização dela. Você vai educando. Depois, mais tarde, vê como é que fica. Mas uma pessoa adulta, eu não posso forçá-la a se submeter a uma educação que eu posso lhe dar. É claro que eu posso lhe dar a educação, mas só se ela consentir, como vocês estão consentindo. Agora, um cara que está bravo comigo e que está tentando me julgar desde o alto da sua ignorância, como é que eu posso educá-lo? Hã? Então, aí vira aquele negócio que é o genus admirabile, né? Que é aquele gênero de discurso no qual você está falando para um juiz inepto, que ele não está entendendo o que está falando. E é admirável justamente por causa disso. Se você conseguir alguma coisa, você é um gênio da retórica, né? Então, nessa altura, só o que resta a você fazer é, e eu faço muito isso, é induzir o indivíduo a um estado de perplexidade. E você pode conseguir isso mediante a ofensa. Né? Quer dizer, você o humilha de tal maneira que ele vai para casa pensar. Num primeiro momento, ele vai ficar com muita raiva de você. Muita, muita, muita, muita, muita. Mas com o tempo, ele vai. Se ainda houver alguma inteligência nele, ele vai pensar. Vocês viram o meu bate-papo com o Rodrigo Constantino. Eu falei coisas horríveis do Rodrigo Constantino. E foi por isso mesmo que ele foi pensar. Porque na época eu não poderia persuadi-lo racionalmente. Mas poderia chocá-lo, poderia tirar a segurança dele. E ele foi suficientemente autoconsciente para perceber que ele estava abalado. Então ele disse: Ah, eu vou estudar mais para eu poder discutir com esse cara. Ele foi estudar e falou: Oh, não é que o desgraçado tem razão? Pronto, isso é normal. Sidney Silveira, a mesma coisa. E assim como aconteceu com esse, vai acontecer com muitos. Agora, um sujeito desse, quando ele xinga com um propósito, ele está fazendo uma descarga emocional. Eu, quando xingo, eu não dou ponto sem nó. Claro que nem sempre eu acerto, mas às vezes eu consigo acertar no ponto fraco do sujeito. Ele vai ficar muito bravo, mas vai recuar e pensar. Isso pode levar 10, 20, 30 anos. Mas um dia ele vai voltar e perguntar: como é que é aquele negócio mesmo? Então, quer dizer, eu sou professor, não é só de profissão, eu sou professor porque eu sou, essa é a minha personalidade, eu sou assim. Né? Eu lembro que tinha um barbeiro que eu ia, os caras começaram a começar alguma coisa, não sabia, daí alguém falava: pergunta aí para o professor. Ninguém sabia o que eu era. Então, quer dizer, que é um modo de ser, e eu não deixo de ser professor nem um minuto por dia. Então, tudo que eu estou fazendo é pedagógico. Eles podem não perceber, eles podem achar que eu estou apenas fazendo uma. Claro, o cara vai me julgar pelo padrão dele mesmo, pela medida dele mesmo, e achar então, ah, mas esse cara ele é muito explosivo, ele é muito irascível, né? Pode achar tudo isso, e tudo é claro, uma infantilidade, tá certo? Mas eu não vejo, às vezes isso não funciona. Às vezes, por mais que você humilhe o cara, ele está encruado, ele não vai sair dali, né? Poderia haver vamos dizer, a persuasão pela emoção, afagar o ego do cara, fazer como você faz com um cachorro, você amansa ele, etc, etc. Mas eu acho que isso é muito humilhante. Eu não faria isso com nenhum ser humano. Faço com um cachorro, né? Primeiro você acalma o cachorro, dá um docinho para ele, né? Dá um biscoitinho, até daí ele fica seu amigo, daí ele aceita qualquer coisa de você. Mas eu acho que isso é a maneira de educar cachorro, não ser humano. O ser humano tem a obrigação de ter uma certa inteligência e você deve tratá-lo com esse nível. Por isso, em certas circunstâncias, é menos humilhante humilhá-lo diretamente do que tentar seduzi-lo por estes meios, né? Então, a placa-mãe tem forma de placa-mãe, não de alma humana. Essa forma é imaterial e, como tal, subsiste intacta a destruição da placa-mãe, já que consiste apenas numa rede de relações possíveis, podendo, portanto, ser imitada ao produzir-se uma nova placa-mãe. Mas isso não faz dela uma alma humana. Similarmente, a alma humana, enquanto forma da individualidade humana, subsiste à extinção do corpo, mas subsiste enquanto forma da individualidade humana e não como forma da placa-mãe. Toda criança entende instintivamente que duas coisas serem imateriais não faz com que elas sejam a mesma coisa. Mas após alguns anos de estudo na Universidade Federal de São Carlos, essa obviedade torna-se um mistério inapreensível. A Universidade Federal de São Carlos passou otimista, isso para supor que o indivíduo já não recebeu essa distorção desde pequenininho na escola primária, que daí a coisa fica muito mais grave. Quer dizer, quando é apenas uma. E note bem, isso não tem nada a ver com doutrinação ideológica. Porque você observa a mesma coisa em pessoas das mais variadas correntes ideológicas. É pessoa que não tem a arte da distinção entre conceitos porque não tem a arte da expressão das suas experiências e percepções. Então, não tem, perderam o senso da analogia, perderam o senso da forma. Então, é claro que isso ainda se torna mais complicado porque, numa outra esfera, que é a esfera das discussões filosóficas e científicas verdadeiras, genuínas, existe a discussão a respeito. Por exemplo, em que medida a nossa percepção é uma recepção ou é uma construção? Existem pessoas que, muitas pessoas, cientistas, gente séria, que raciocina assim. O nosso olho só percebe um pontinho de cada vez. Ele se move muito rapidamente, junta vários pontinhos e forma a figura. Portanto, a figura percebida não é uma recepção, é uma construção. É uma hipótese. Porém, pergunto eu, qual é a diferença entre eu construir mentalmente um objeto segundo vários pontos que eu reparei nele ou eu construir livremente uma figura qualquer? É? Deve haver alguma diferença. Isso significa que no ato da percepção eu não estou livre para construir a minha imagem mental, o meu esquema fático, de qualquer maneira que eu deseje. Eu tenho, por assim dizer, uma pauta, e esta pauta me é dada pelo próprio objeto. É o que você vê quando o desenhista vai observar um modelo e mede com o lápis, né? E se não, se for para fazer a figura totalmente imaginária, não precisa medir nada. Da mesma maneira, o nosso olho. Se você fecha os olhos e você está tentando imaginar alguma coisa, o seu olho está se mexendo. Do mesmo modo, como ele se mexe durante o sonho. Só que ali não tem nenhuma pauta. Você está fazendo a coisa, está criando tudo aquilo de acordo com o seu bel prazer. Portanto, que existe o elemento construtivo na percepção, sem sombra de dúvida. Se não houvesse nenhum elemento construtivo, então a percepção seria apenas uma recepção passiva. Mas se fosse passiva, isso quer dizer que o seu olho não está funcionando, seu cérebro não está funcionando, está tudo parado. Você está como um papel que vem alguém e carimba. Essa é a imagem usada pelo John Locke. O Locke dizia que a percepção é assim. Você é um papel em branco e os objetos são um carimbo que vem ali e gruda. Eu digo, mas escuta, mas se fosse um carimbo, então eu só poderia ter aquela imagem enquanto o objeto está presente. E quando ele vai embora, some. Se eu tenho a capacidade de reter, repetir aquilo, é porque algo está ativo no meu interior. Portanto, o ato de percepção é um ato, não é só uma recepção. E se ele é um ato, então, evidentemente, algum aspecto construtivo ele tem. Tá certo? Porém, ele pode se reduzir à construção? Não, absolutamente, porque você constrói esse objeto segundo uma pauta que lhe foi dada, ele foi imposta por eles mesmos. Mais ainda, vamos pensar uma coisa. Eu acabei de falar que você não pode formar a imagem de gato se você nunca for capaz de distinguir entre um gato e dois gatos. Ou seja, você tem que ser capaz de contar pelo menos até dois para fazer esta operação. E para que você conte até dois gatos, é preciso que haja dois gatos. Este haver dois gatos não depende da sua atividade mental, depende que os gatos estejam efetivamente ali. Portanto, existe um elemento de construção, que é a conexão que eu faço, um gato, dois gatos. E existe um elemento de presença objetiva, que me dá a pauta pelo qual eu conto um gato, dois gatos, não conto três porque não tem um terceiro. Se tiver três, você conta três. Mas, então, porém, em cima disso existe uma segunda distinção. Quando você diz que os idealistas dizem que tudo que existe é composto de consciência, a consciência é a substância da realidade, isso pode querer dizer duas coisas. Primeiro, pode querer dizer que toda percepção é apenas construção. Então, portanto, as pessoas que eu estou vendo e aquelas para as quais eu estou falando também são apenas construções da minha mente. Né? Mas isso logo se choca com a objeção de que elas acham que eu sou a construção da mente delas. Tá certo? E, portanto, essa hipótese ela pode ser excluída in limine como demasiado imbecil. E existe a segunda hipótese, muito mais sutil, de que a substância das próprias coisas é espiritual. De que, portanto, a matéria não é senão uma aparência assumida em determinadas condições, a partir de certas formas. Quer dizer, as formas são a verdadeira substância dos entes. Então, aí voltamos ao dilema platônico-aristotélico. As formas existem acima dos objetos, independentemente deles, ou elas existem nos objetos? Então, isso aí, evidentemente, é uma confusão entre a mente divina e a mente humana. Porque a separação de forma e matéria só existe para nós. Deus pode pensar tanto as formas separadamente, quanto as formas na matéria. Então, nós podemos aceitar um idealismo objetivo, desde que ele não negue a evidência do materialismo. E foi isso, no fundo, o que o professor Goswami estava querendo dizer, tá certo? E acho que ele não acabou de se explicar, e os camaradas, os entrevistadores não entenderam, quando ele disse que o materialismo é verdadeiro e o idealismo é verdadeiro. Parece uma contradição, mas não é de maneira alguma. Porque a forma só está necessariamente distinta da matéria na nossa mente, não nas coisas. Então, você tem aqui uma pessoa, você pode distinguir a pessoa que você está vendo agora da identidade permanente que ela tem desde que ela nasce até que ela morre. E essas coisas estão separadas, porque uma está presente e a outra está ausente. E só coincide com esta aqui num ponto, que é exatamente o ponto do momento presente. Mas, se você conseguir conjeturar um pouco como Deus vê essa pessoa, ele vê a pessoa inteira. Desde antes de nascer até depois de morrer. Portanto, para ele, essa separação de forma e matéria não existe. Ademais, a matéria também tem a sua forma. Por exemplo, se você vai serrar um pedaço de madeira, você vê que a madeira resiste, porque não é só o serrote que tem uma forma, a matéria tem a sua própria forma. E essa sua própria forma se compõe de fibras. Cada uma das fibras tem a sua própria forma. Hã? E a fibra, por sua vez, se compõe de moléculas, que cada uma tem a sua própria forma. E você vai subdividindo até chegar na partícula subatômica. A partícula subatômica é das duas, uma. Ou ela é um nada, ou ela tem alguma forma. Hã? Então você vê que a distinção de forma e matéria, ela é operacional, na verdade. Porque, a rigor, a matéria também tem forma. A matéria de tudo quanto existe também tem forma. E é impossível que um gênio como Aristóteles não percebesse isso. Né? Quer dizer, forma e matéria são pontos de vista sobre os quais você se coloca, tá certo? Isso quer dizer, como o objeto tem forma e matéria, todo e qualquer objeto, ele tem um aspecto que é perecível e um outro aspecto que não é perecível. Isso está nele. Hein? Então, aqui está o gato um dia vai morrer. Ele vai deixar de ser um gato porque morreu? Não, ele vai ser um gato morto. Ele mudou de estado. Mas a forma do gato permanece. Mas essa forma que permanece depois que ele morre é a mesma que já estava nele quando ele estava vivo. Então, é por isso que Aristóteles dizia que toda substância é uma união indissolúvel de forma e matéria. As coisas são distinguíveis, mas não são separáveis. Na hora que separa, então a parte corporal, a parte material, cessa de existir como tal. Na verdade, nem cessa de existir, ela começa a se deteriorar. E ela é subdividida, assim como quando você morre, seu corpo se decompõe, vem os vermes e comem. Né? Então, tem gente que acha que não, a vida não acaba, ela apenas se transforma. Eu digo, sim, eu me transformo numa milhares de vermes, tá certo? E eu não acredito que isso seja uma vantagem. Então, isso quer dizer que a vida daquele corpo, enquanto portador daquela forma, acabou. Agora ele vai pertencer a outras formas. A forma de cadáver não é a forma do corpo. Aristóteles já dizia, uma mão amputada tem formato, mas não tem forma de mão. Quer dizer, ela se parece com a mão. É como a vagina fabricada no centro cirúrgico. Então, vocês veem que o idealismo objetivo, ou seja, aquele que diz que a verdadeira substância da realidade se constitui de espírito, de consciência, etc., ele é aceitável na medida em que ele não negue a matéria. É? Porque o que nós chamamos de matéria não passa de um aglomerado de outras formas, tá certo? Que são dominadas, englobadas por uma forma superior que as abrange e as unifica. A partir da hora em que esta forma se torna independente da matéria, a matéria se decompõe. Sobretudo, nós não podemos negar a existência da matéria, por quê? Porque a forma, ela não chega diretamente à nossa inteligência como forma, ela chega como um esquema fático oferecido às nossas sensações. Mesmo a percepção direta que você tem de um objeto não corresponde ao objeto inteiro, mas somente a um dos seus lados ou aspectos. Não é isso? Tem gente que se baseia nisso para negar a objetividade do conhecimento, dizendo, não, mas tudo que nós vemos é só um aspecto, é só um recorte, portanto não temos a coisa inteira. Fala, muito bem, mas isto não é uma limitação nossa, isso é uma limitação do próprio objeto. Não é que eu não posso ver um gato por todos os lados ao mesmo tempo, mas o gato não pode se exibir por todos os lados ao mesmo tempo, porque isso faz parte da sua modalidade de existência espaço-temporal. Então, isso quer dizer que a limitação, entre aspas, da minha percepção corresponde milimetricamente à limitação do modo de ser do objeto que eu estou vendo. Portanto, a percepção e o objeto estão perfeitamente de acordo, tá certo? Isso não é uma objeção válida contra a objetividade do conhecimento. Isto quer dizer que, durante muito tempo, a educação do ser humano é, sobretudo, uma educação estética. É fazer o sujeito aprender a ver, aprender a tocar, aprender a andar, aprender a ouvir, tá certo? E depois ir aprendendo a expressar estas coisas e expressá-las de maneira, ao mesmo tempo, articulada e distinta. Então, sobretudo, você aprender a distinguir o que que é um pensamento seu e o que que é o objeto sobre o qual você está pensando. Nós temos tudo, a nossa capacidade de abstração é tamanha que nós podemos pegar praticamente todos os conhecimentos que nós temos, transformá-los em signos e colocá-los num computador. E o computador vai combinar essas coisas de maneira tão inteligente que você pode até conversar com ele a respeito. Você pode conversar, você pode jogar xadrez, você pode pedir informação. Ele pode fazer tudo isso. Ele só não pode o quê? Ter as percepções como eu as tive. Ele depende que um ser humano coloque esses signos lá. Mas você coloca os signos e não os objetos significados. Isso é a mesma coisa que dizer que o computador nunca sabe do que ele está falando. Ele sabe apenas o quê. Tá certo? O fato das pessoas aprenderem a lidar com o computador de pequenininha tem este resultado. Elas têm uma tremenda facilidade de combinar signos e uma dificuldade quase intransponível de reportar seus objetos significados. Porque estão operando como uma memória de computador e não como uma memória humana. A memória de computador é o seguinte: um signo leva a outro signo, que leva a outro signo, que leva a outro signo, que leva a outro signo, que leva lá a um circuito integrado. Pronto, acabou. Não tem objeto nenhum. E a memória humana, ao contrário, ela parte de objetos, de experiências, de situações, as aglomera em formas que conserva na memória e daí tira os conceitos e os signos. Então, isso quer dizer que, aparece um garotinho de 5 anos, ele já faz tudo no computador, aqui, geninho. Geninho nada, é um idiota completo. Quer dizer, essa capacidade combinatória de meros signos, isso não é inteligência, isso é apenas raciocínio. Hã? Inteligência existe quando o raciocínio é capaz de apreender algo da realidade, da situação real. Não quando é apenas capaz de combinar signos e parecer inteligente. É isso? Então, em cima do negócio do problema da educação, do ensino socioconstrutivista, você ainda tem o advento dos computadores. E você querer treinar as crianças para lidar com computadores antes delas terem o imaginário formado, isso é uma coisa brutal, né? Mas todas as novas gerações são vítimas disso aí. E isto tende a ficar pior. Então, não se impressione com o que está acontecendo, porque nada está tão ruim que não possa piorar mais um pouco. Então, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Desligou? Já vamos começar. Estão ouvindo? Então vamos lá, tem aqui algumas perguntas. Primeira, César de Alencar pergunta: o senhor conhece algum livro ou autor importante e recomendável como intérprete do pensamento de Leibniz? Eu estava mexendo com isso agora mesmo. Tem um autor que eu aprecio muito, que se chama Yvon Belaval. Yvon com Y. Yvon Belaval, Iniciação, Leibniz, Iniciação a essa filosofia. Esse é um livro muito bom para começar o estudo de Leibniz. Porque Leibniz tem um problema, é tudo que ele escreveu são fragmentos. e escreveu uma multidão de fragmentos. Então você não encontra. Qual é o livro de Leibniz para conhecer a filosofia de Leibniz? Nenhum. Cada um você conhece um pedacinho e leva muito tempo para juntar os pedaços. Então, neste caso, é melhor ler um livro introdutório antes de feito por alguém que leu, né, esta coisa toda e conseguiu mais ou menos pegar a estrutura do conjunto. É, existe este outro livro que eu aprecio demais, L'ère de l'individu, A Era do Indivíduo, por Alain Reynaud. Esse não é só sobre Leibniz, mas tem observações importantes sobre Leibniz. É, e existe o livro do Marcel Guéroult, Leibniz, Dynamique et Métaphysique, onde ele tenta usar o mesmo método que usou com relação a Descartes, no livro Descartes, Segunda Ordem das Razões, mas não dá tanto certo. É, então, onde o Guéroult acertou mesmo foi no Descartes, mas para Leibniz, que não é, vamos dizer, que pela própria ordem ou desordem dos escritos, toda tentativa de encontrar uma ordem das razões tem que partir de você, porque ele não está te dando a coisa mastigada, não funcionou muito bem, mas de qualquer modo é um grande livro. É que qual é o lugar do Tratado da Monadologia no interior da obra de Descartes? Bom, o conceito de mônada é absolutamente fundamental, mas não vai querer dizer grande coisa fora do conceito da harmonia pré-estabelecida, onde seria melhor você procurar aqui no Discurso de Metafísica, existe uma edição brasileira, não, brasileira, não sei se é brasileira ou portuguesa, edições 70, me pareceu muito boa. E no livro da Teodiceia. Deisson Cassiano Diedrich pergunta: Eu sou seu aluno novo e não sei se alguma aula foi falar sobre o tema gnóstico da conscienciologia, encabeçado pelo seu Valdo Vieira. Não tenho nenhuma opinião formada sobre isto. Bom, eu também não tenho, pelo seguinte: eu acompanhei o trabalho do Valdo Vieira até, digamos, uns 20 anos atrás. Ele tinha feito uma coleção muito impressionante de casos bem documentados de consciência fora do corpo. Mas eu não sei se ele continua esse trabalho, não sei quais as conclusões a que chegou, eu sei que aquela coleção é importante em si mesma, né? Como observação clínica, por assim dizer. Acabei de ler, Marcos Rezende, acabei de ler O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. O livro me fez pensar muito, qual a importância da obra? Digo, bom, tudo que Alexandre Dumas escreveu é importante porque é o seguinte: quem ensinou os escritores europeus a contar uma história foram duas pessoas, Alexandre Dumas e Walter Scott. Então, praticamente todas as técnicas narrativas que apareceram depois estão ali de uma maneira ou de outra. E são absolutamente insuperáveis no interesse que conseguem despertar no leitor. Mesmo quando as histórias são mirabolantes e inacreditáveis, né, no livro Joseph Balsamo tem várias cenas que ele inventando ali reuniões dos Illuminati, essa coisa toda. Não sei se ele inventou tudo aquilo, se tem algum documento, mas mesmo onde a coisa é absurda, é muito interessante. Eles sabem escrever uma história. Então, alguém me pergunta aqui. Peraí, tem outra pergunta sobre o livro. Carla Farinacci. Tudo bem aí, Carla? Como posso interpretar meus sonhos? É possível fazer isso? Talvez a pergunta deva ser: é útil interpretar os sonhos? Bom, às vezes sim, às vezes não. Mas os melhores livros que eu conheço a respeito são este aqui, do Dr. Robert Langs, Langs, Langs, The Dream Workbook. É um livro de exercícios sobre sonhos. Simples exercícios para desencavar os segredos dos seus sonhos. É muito bom esse negócio. Ele tem um método próprio que ele mesmo inventou, diferente de tudo que existia antes. E esse trabalho dele foi continuado depois pelo Dr. Andrew Hodges. Hodges escreve Hodges, Andrew Hodges, no livro The Deeper Intelligence, A Inteligência Mais Profunda. Eu recomendo altamente esses dois livros, mas eu não acho que seja muito bom ficar esse cara funcionando todo sonho, não, porque tem aquele ditado hindu: quem olha por muito tempo, o seu sonho se torna semelhante à sua sombra. Mas eu acho que este método dele permite aprender uma coisa que ele não explica assim, eu que estou explicando. Quer dizer, o sonho é uma etapa do seu pensamento, quer dizer, é um pensamento que está em formação. Mas, às vezes, quando a conclusão, quando o pensamento pronto aparece na sua mente, você já esqueceu o sonho E isso não é muito bom, porque daí você desconecta o pensamento verbalizado das suas origens oníricas, portanto, da sua memória, né? Então, você viver de certo modo, você aproximar o sonho da sua realidade cotidiana é sempre muito bom, para você saber exatamente o que você está sentindo. Quer dizer, o sonho não ensina nada a você sobre o mundo exterior, mas ele ensina exatamente sobre o que você está pensando, o que você está preocupado, o que você está querendo. Miriam Macedo pergunta: numa aula recente, falou que as pessoas não sabem dizer que classe elas pertencem. Eu, por exemplo, não sei a minha. Um professor de filosofia, escritor, jornalista, crítico, analista, Olavo Carvalho pertence a que classe? Sacerdotal, falou: sacerdotal não é classe, é casta. Castas são tipos humanos, né? Marcados, vamos dizer, pela sua orientação básica na vida, e isso não tem nada a ver com a classe social. O único caso que eu sei, vamos dizer, de uma sociedade que foi todinha baseada na ideia de fazer as castas coincidirem com as castas foi a Índia, mas mesmo assim não deu muito certo, que aparece sempre, nasce o sujeito na casta errada, né? Quer dizer, ele nasce numa classe que não corresponde idealmente à sua casta. As classes sociais, a maneira mais elementar de defini-las é aquela que é usada por Karl Marx, que é você vai se definir a classe do indivíduo pelo seu papel no processo de produção. Nesse sentido, a divisão básica é entre os proprietários do capital, que têm os meios de produção, e aqueles que vivem de alugar ou vender o seu trabalho, que seria os operários. Entre os dois, você tem uma série de tipos intermediários. Você tem, por exemplo, a classe média urbana e rural, pequenos proprietários rurais e pequenos empresários, trabalhadores autônomos. Então, eu, por exemplo, como eu sou trabalhador autônomo, vai fazer o quê? Quase 30 anos ou mais. Então, é como se fosse um microempresário. Comparativamente, nos Estados Unidos eu pertenço à classe média baixa, e no Brasil pertenceria à classe média um pouco mais alta, como microempresário. Eu acho que deve ser exatamente o seu caso também. Então, somos todos a classe média na perspectiva marxista, né? Mas, se você para fazer uma descrição total do sistema de classes, você precisaria levar em conta muito mais distinções internas. Por exemplo, no esquema marxista, a burocracia, os empregados da burocracia pertencem à classe média. Mas é evidente que, se acontece um processo como o Brasil, acontece no Brasil, onde o funcionário público é praticamente tomado por um partido, por uma militância, então a função social dele já muda. Se você quer uma bela descrição do como se faz a descrição de uma classe social, né, você pega o livro do C. Wright Mills, que se chama A Elite do Poder. Existe uma tradução brasileira, onde ele fez, há 50 anos, a pergunta: quem manda nessa porcaria aqui? Então começou a ver as pessoas que pertenciam à elite, o que seria realmente a classe dominante. E aí a descrição já não corresponde exatamente com a de Marx, porque ali tem muitas pessoas que não são donas dos meios de produção, mas que têm um poder até sobre os proprietários dos meios de produção. Quer dizer, o esquema de Marx ainda é meio simplório, né? Mas nós podemos começar sempre por ele, nos situar, fazer a pergunta: que lugar ocupo eu no processo de produção? Beto Moraes pergunta: não existe uma feição demoníaca nessa postura arrogante do ignorante, no orgulho de achar que sabe? Tão evidente no exemplo do menino São Carlos? Não há um estímulo educacional à repetição farsesca do pecado original, mas sem a sombra de dúvida. É claro que isso existe, né? Mas nós não podemos nunca confundir. Quer dizer, o que que é que é uma coisa que é vagamente similar a um esquema demoníaco, com o que é uma presença demoníaca mesmo, uma possessão demoníaca, uma obsessão demoníaca, etc. Quer dizer, o elemento propriamente demoníaco no sentido religioso da coisa não está presente. Mas você tem um elemento cultural que remotamente é de origem demoníaca, mas eu tenho que tomar cuidado para não chamar tudo de demoníaco, né? É evidente que tudo quanto é estupidez tem remotamente uma raiz no pecado original, mas não quer dizer que haja uma força demoníaca ativa operando. A maior parte das pessoas nem precisa disso, porque a estupidez passa de pessoa a pessoa. O demônio não tem nem trabalho nenhum. Ele fica lá deitado, as pessoas fazem serviço para ele. Eduardo Prieto perguntei: estava numa aula de filosofia, cultura filosófica, ouvindo as reflexões de Descartes, e a cada passo que o professor ia formulando o pensamento cartesiano foram feitas inferências, e no final ele perguntou: qual o erro? Nesse momento eu não sabia qual o erro de Descartes, queria saber qual o erro lógico das reflexões de Descartes. Olha, eu não vi erro lógico nenhum, eu vi um erro na construção da narrativa, em que ele começa narrando a coisa como se fosse uma experiência pessoal, portanto, numa clave puramente autobiográfica. Então, quando ele está falando eu, ele está se referindo a ele mesmo, Descartes. De um certo ponto para diante, o eu passa a ser o eu cognitivo universal, e ele usa, então, como premissa de deduções. Quer dizer, ele passa da clave narrativa para a clave demonstrativa, e parece que ele não percebe que fez essas duas coisas, né? Eu vi no Descartes muitas falhas de autoconsciência. Ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, ele não consegue perceber exatamente qual é a natureza do experimento dele, e isso é o que eu mostrei. Escrevi um livrinho para mostrar isso, mas falha lógica? Eu digo: bom, em primeiro lugar, qual é a vantagem de você descobrir a falha lógica na exposição de um filósofo que aí não está mais presente para você discutir com ele? Tá certo? Eu acho que a gente lê essas coisas para a gente ampliar a nosso horizonte intelectual, não para ficar discutindo com filósofos. Sinceramente, eu acho que a arte de discutir, ou a arte de provar, ou a arte de demonstrar, não é uma parte importante da filosofia. Ela vem muito depois. A arte de você conseguir expressar e descrever exatamente a experiência e criar um conceito correto, isso é que é importante. De agora, como você vai depois manipular o conceito, articular um com o outro para chegar a demonstrações, eu acho que isso eu acho que é o de menos, realmente. Quando você vê, por exemplo, nos diálogos de Platão, qual é a pergunta fundamental? A pergunta fundamental é: o que é? Quid est? O que é a justiça? O que é o bem? O que é isto? O que é aquilo? E isso é o que é a busca de um conceito, e não a demonstração. A demonstração tem muito mais, vamos dizer, a ver com ciência e matemática do que com a filosofia. Agora, para empreender uma demonstração, você tem que ter os conceitos certinhos. E este é que é o grande problema. Então, esse professor está colocando vocês no caminho errado. Ele não está ensinando vocês a ser filósofo, mas a ser discutidores, que qualquer idiota pode ser. Pro achar erro, meu filho, é a coisa mais fácil do mundo, né? Você vê que, em geral, filósofos assim, de grande porte, eles não cometem erros lógicos, assim, sem mais nem menos. Agora, erros na formação do conceito, opa, esse é a coisa mais difícil. Por quê? Lógica é só você raciocinar. Raciocinar é uma coisa que até um gato faz, né? Eu já dei o um exemplo para vocês. O gato está aqui na beirada do muro tentando ver quanta força ele vai ter que fazer para pular, para alcançar o muro. Então forma um triângulo. Aqui está o gato, aqui está o muro. O que ele está fazendo? Está fazendo uma equação trigonométrica, com meios rudimentares, mas está. Portanto, ele está pensando, né? Então, de pensar morrer um burro, eu tenho certeza que os burros pensam, né? A coisa realmente difícil é apreender e expressar a realidade. A coisa mais difícil é fazer um conceito, é pegar a... Por isso que Platão se preocupava eminentemente com isso. Os diálogos dele não visam a demonstrar nem provar coisa nenhuma, visam apenas a dizer o que as coisas são e conseguir expressar aquilo, vamos dizer, com o máximo de exatidão que você possa. Né? Isso você vê, tanto Platão não procura provar nada, que quando chega no fim dos diálogos, depois dele ter afastado algumas hipóteses, quando as perguntas, a pessoa já diz: bom, agora você já mostrou que tal coisa não é assim, assim, assim. Então como é que é? O que que ele faz? Ele conta um mito. Isso quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte: eu também não sei exatamente o que é, né? Mas é mais ou menos isto. E isto vai ser o máximo de aproximação que nós vamos conseguir chegar nesse assunto. Você vê que em Aristóteles é o criador da arte da lógica, que permaneceu estável durante 2 milênios, só que houve um grande avanço da lógica foi no século XX. E, no entanto, ele nunca usa a lógica nos seus livros, ele usa a dialética. Quer dizer, que é a dialética? É partir de várias opiniões, para você conseguir, por trás delas, intuir um objeto, uma realidade. Ele não está tentando provar nada, ele está tentando descobrir. Então, a dialética é como depois chamou, lógica invenciones, a lógica da descoberta. Invencione, invencio, invenciones não quer dizer invenção, quer dizer descoberta. Então, a lógica da descoberta, descobrir uma coisa, descobrir algo é uma coisa, prová-la é outra completamente diferente. Né? Em geral, aqueles que descobrem coisas importantíssimas não conseguem provar nada, mal conseguem se fazer entender por quem está em volta. Para provar, bom, você tem o resto da vida para discutir e provar. Então, esse foco na discussão, na lógica, na área da prova, isso é uma corrupção da filosofia. Então, falou, ele pode ser, o professor pode ter achado algum erro lógico de Descartes, talvez até exista algum, mas para mim isso não teve a menor importância. O que teve importância foi o deslocamento, vamos dizer, do eixo da atenção. Porque ele está procurando uma coisa e ele se deixa enganar e diz que está procurando outra. Quer dizer, foi um erro psicológico, na verdade, né? Bruno Menezes. Professor Lago, gostaria de saber qual a maneira ideal de começar a formar o imaginário de uma criança. Se houver algum livro que possa ser indicado, agradeço. Bom, no momento não me ocorre algo, mas uma coisa importante, em primeiro lugar, é você falar muito com a criança e pedir para ela expressar o que ela está vendo, o que ela está sentindo, o que ela está percebendo, né? Perguntar o que é isso aqui, o que é o gato, o que é que o gato está fazendo. Entendeu? Quanto mais ela for estimulada a descrever e a expressar o que percebe, o resto ela faz sozinha. Não precisa forçar. Agora, o que é importante é que depois, ao alfabetizá-la, você não a alfabetize de maneira que vai impedir ela de fazer isso aqui. Então, por exemplo, o bom e velho método silábico, já deixa claro desde o início para a pessoa a diferença, a distância que existe entre linguagem e coisa. Coisa que o método socioconstrutivista procura exatamente borar tudo. Então, na hora que o indivíduozinho percebe que para designar uma coisa para um terceiro, para uma outra pessoa, aqui está ele, aqui está o objeto do qual ele falar e aqui está você. Ele vai ter que introduzir um quarto elemento. Esse quarto elemento tem nada a ver com os outros. É uma palavra, é um signo auditivo ou gráfico. Né? Ele não está incluído neste processo, ele é um instrumento que você vai usar para conectar essas três coisas, assim como a moça surda muda usa este sinal, né, para conectar ela à faca e à freira. O signo não designa apenas um objeto, mas a relação que você estabelece com ele e a relação que uma terceira, outra pessoa também estabelece com ele no mesmo momento. Esse é um processo totalmente artificial, inventado, tá certo? E você conhecer as regras do jogo, tá certo? Por exemplo, você aprender a gramática da língua portuguesa não tem nada a ver com os objetos, né? Então, por exemplo, a distinção, por exemplo, entre o sujeito gramatical, o sujeito lógico e o sujeito histórico de uma ação, né? Isso quer dizer, uma mesma ação pode ser, uma mesma relação sujeito-objeto, pode ser descrita de muitas maneiras. Dessa maneira não altera a relação real. Então, quanto mais o indivíduo estiver consciente das regras da gramática, não da formulação verbal das regras, mas do uso dessas regras, tá certo? E conseguir distingui-las do processo real, melhor, porque o que a gente vê hoje são inúmeras análises de processos lógicos e processos reais baseado na pura relação gramatical de sujeito e objeto. O sujeito está analisando uma frase e pensa que está analisando uma coisa. Isso aí é resultado do socioconstrutivismo. Então, eu digo, primeiro, fale muito com a sua criança e faça-a falar, e expressar-se e descrever. Mostre as coisas e pergunte para ela: o que é isso? Como é? Que tamanho tem? O que está fazendo? Entendeu? É só isso, não é muito difícil, não. Mas se eu achar algum livro bom sobre isso, eu lhe indico depois. Agora, aqui tem uma pergunta longa, mas interessante, que está aqui. João LN Fernandes. Diz: diante da diferenciação entre ser existente e ser cognoscente, onde se ressalta a presença de si mesmo como fator anterior ao ato de conhecer, encontramos nas tradições esotéricas ocidentais, bem como nas tradições orientais, como no yoga, exercício e meta realização e percepção do que é chamado, dependendo da linhagem, de eu superior, Atman ou Purusha. No yoga, o estado de comunhão com o absoluto é por vezes denominado samadhi ou moksha, libertação, significando de uma forma ou de outra a total realização do ser através da percepção de si mesmo. Bom, muito bem. Eu acho que todas essas tradições, elas exageram brutalmente quando elas dizem da sua identificação com o absoluto. Isso não existe, né? Porém, elas estão na linha certa quando dizem que existe dentro de você um eu superior, um eu permanente. Eu tentei explicar isso aí no meu curso da Consciência de Imortalidade. Dizendo o seguinte: você tem o que nós chamamos de eu, tem vários significados diferentes. Por exemplo, existe um eu social, que é o papel que você desempenha, né, isso, perante outras pessoas em várias circunstâncias da vida. Você tem um papel na sua família, outro papel no seu emprego, etc, etc. E quando você se refere a eu nessa circunstância, você está se referindo apenas àquela função. Não é isso? Então, mas existe, por exemplo, um eu histórico, que é aquele que conta a sua história para você mesmo. Já não é o mesmo, já não é a mesma coisa. Tá certo? E assim, dessas várias camadas do eu, você percebe o seguinte: por baixo de todas, existe alguém que você realmente é e que continua o mesmo ao longo de toda a sua vida e que você reconhece de alguma maneira, mas que você nunca consegue apreender, porque você só apreende aquele que está naquele momento e naquele lugar. O eu anterior, histórico, está presente apenas na sua memória, mas você sabe que ele é tão real quanto esse que esteve aqui, porque se você não tivesse vivido o momento anterior, você também não estaria vivendo o momento presente. Então, nós temos a experiência dessa continuidade. Então, existe algum meio de você se situar nesse eu permanente, pelo menos durante alguns instantes, de você percebê-lo? Existe. E todas essas técnicas foram concebidas para isto. Mas o que você está se identificando não é o absoluto, é apenas o seu eu permanente. É? Vamos dizer, chegar ao absoluto é uma coisa que você não tem como fazer desde uma posição relativa, que é aquela na qual você está. Quer dizer que é Deus que te pega, não é você que chega a Ele. Tá certo? Isso é um ponto que eu acho que foi definitivamente conquistado no cristianismo. Porém, o seu interlocutor interior que fala com Deus é o seu eu permanente, e não o eu momentâneo. E é este eu permanente que te dá uma ideia do que possa ser a imortalidade. Então, eu acho um verdadeiro escândalo que esta, vamos dizer, estas técnicas ou essas práticas que visam a despertar no indivíduo a consciência mais constante do seu eu permanente tenham sido completamente abandonadas no cristianismo ocidental. Isso é um absurdo. Então você tem que depois catar essas coisas até de livro da nova era. Tem até livro da nova era que te ensina isso melhor do que os padres te ensinam. Isso é uma pouca vergonha. Tá certo? E aconteceu isso por quê? Porque durante o século XVIII, no país mais de cultura católica mais importante e que tinha mais repercussão no mundo, que era a França, os caras pararam de ler os escolares e começaram a ler René Descartes. E daí, quando começou a ler René Descartes, então criou aquele abismo do sujeito-objeto, que passavam a ser tratados como substâncias diferentes. E tem o eu pensante e tem o eu extenso. E pronto, daí a coisa desandou. Então, a partir daí foi uma disseminação da ignorância espiritual sem fim. Tem uma pergunta aqui. A pergunta é se isto houve alguma influência da maçonaria. Não, isso aí não tem nada, não, isso aí não tem nada a ver com a maçonaria. Isso foi burrice católica, de iniciativa própria. Os maçons não ajudaram nem um pouquinho. Bom, depois, quando veio a maçonaria assume o poder na França, ela, naturalmente, ela termina a obra destrutiva da igreja que o próprio padre já viu começado. E daí ele chega a proibir o ensino católico. Mas aí é outro negócio. Primeiro você se enfraquece, depois vem o outro e bate em você. Você não pode culpar somente a ele, né? Então ele pergunta: pode-se considerar que a filosofia ocidental se desviou dessa tradição de investigações práticas? Mas sem sombra de dúvida. É? Quer dizer, os caras acham que eles podem descobrir alguma coisa sobre o processo cognitivo examinando só o sujeito de um ponto de vista puramente analítico. Falam: não dá. Porque o material que você está analisando é muito pobre. Você analisar, por exemplo, o negócio do penso logo existo. Eu digo: bom, o que é aquilo? É um momento, é a experiência de um momento. Quer dizer, a consciência do eu é uma coisa imensamente mais vasta. Tanto que hoje você vê que, mesmo dentro de uma linha materialista de análise da coisa, quando se fala de consciência, o indivíduo entende apenas a capacidade de você tomar nota de alguma coisa. Quer dizer, um simples ato de percepção para ele é a consciência. Né? Eu digo, não é, isso é um mecanismo pequenininho, tá certo? A consciência humana, por exemplo, você vê quando Shakespeare escrevia as suas peças, né? Você imagina a constelação inteira, vamos dizer, de imagens que ele tinha na mente de modo simultâneo. Isso é consciência, né? Então, ele, num instante, ele sabia a peça dele inteira. Para escrever levava meses e você para assistir aquilo leva 2 horas. Depois de os atores terem tido um trabalho miserável. Ou Mozart, quando ouviu a música, ele gravava aquilo na cabeça inteirinho e aquilo na cabeça dele tocava em 1 segundo. Isto é consciência. Agora, você achar que você, sim, levou uma agulhada na bunda e o estímulo da agulhada chegou no seu cérebro, isso é consciência. O que é isto, pô? Hã? Quer dizer, é uma coisa muito empobrecedora, mas isso aí começa com René Descartes, tá certo? E depois vai piorando, piorando, piorando, piorando. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Eu queria lembrar vocês que eu vou proferir aqui, de 28 de abril a 3 de maio, um curso com o nome de Como Tornar-se um Leitor Inteligente. Eu acho que esse curso deve fazer bem a muita gente, com a ressalva de que você não se tornará um leitor inteligente se você não tiver uma percepção mais ou menos adequada à realidade. Eu tenho a impressão que a simples consciência que o indivíduo tem, ou pelo menos adquire nesse curso, fala: opa, eu não estou percebendo as coisas direito, né? Eu não estou sabendo direito o que se passa em mim. Quer dizer, eu não sei distinguir, por exemplo, os meus sentimentos, eu não sei se tenho inveja ou ciúme, eu não sei se eu tenho rancor ou ressentimento. Né? Eu não sei se eu tenho apenas uma atração sexual pela fulaninha ou se estou apaixonado por ela. Em suma, você não sabe nada a seu próprio respeito. Então, o fluxo do seu discurso é totalmente constituído de esquemas imitativos. E esses esquemas imitativos, eles passam a emocionar você como se eles fossem estímulos reais. Isso aí é endêmico no Brasil. Mas a partir da hora que você toma consciência disso, ele já começou a se curar naquele momento mesmo. Então ele percebe: opa, não é tão fácil eu dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo. E eu acho que todos os alunos desse curso, depois de um certo tempo, já têm essa consciência muito clara. O resto você vai corrigindo quase sozinho. Eu posso dar uma ajudinha aqui ou ali, mas basta você perceber que não está percebendo. E a coisa já começa a melhorar, porque a consciência, ela só existe quando há intensificação da consciência. Não pode haver uma consciência estática, isso não é possível. Né? Quando a consciência é estática, ela passa para o subconsciente, evidente. Assim como, sei lá, um som que está tocando de maneira contínua. Você percebe, então você está consciente daquilo, mas ele passa para o subconsciente e vai para o piloto automático e não pensa mais naquilo. Então, só existe consciência quando a consciência está se intensificando. Então, esse é o caráter mais do que dinâmico, ativo, é um critério quase que de uma autopoiesis, uma autocriação. A consciência está se criando, tá certo? Na medida em que ela se intensifica. Mas isso não quer dizer que ela seja totalmente autônoma, que ela se cria a partir de si mesma. Não, ela se cria a partir do dado inicial, que é a consciência de presença, como diria o Louis Laval. Então, mas se a pessoa já tem isso, e eu creio que todos vocês já têm consciência disso, então tornar-se um leitor inteligente é uma segunda etapa e é uma conquista absolutamente maravilhosa, né? Então, 28 de abril a 3 de maio. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.